Sucesso, Paris! Espaço pequeno, escuro no quarto. Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de quatro. Espaço pequeno, escuro no quarto. Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de quatro. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Sucesso! Joga a mão pra cima e tira o pé. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. É o Vini Paris, Neto LX. Espaço pequeno, escurinho no quarto. Dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de quatro. Espaço pequeno, escurinho no quarto. Dá pra mim ficar de pé. Oh, oh, senta, senta, senta. Joga a mão pra cima e quer, quer, quer, quer, quer, quer, quer. E vai sentando. Eu quero ver todas as francesinhas descendo até o chão, e aí, xerri? Descendo, descendo, descendo, descendo. Oh, senta, senta, senta. Chama, ô, oh, chama, ô, oh, chama. É melhor do jeito, hein? Oh, senta, senta, senta, senta. E aí, Murambu? Ai, chuchu. Vai sentando, vai sentando, filha, que eu não tô aguentando. Ao vivo em Paris, Neto LX. Sucesso! 71 9998 9800. Terra Music Produções.